enquanto como cidadão de direito. Então, que faz que é importante a gente que a gente tem no nosso nome. É isso que vai trazer um pouco a ideia de movimento social, de luta, que a Magal estava trazendo, outras pessoas também. E a outra proposta é manter como está, né? Só que eu queria lembrar que tem umas outras coisas que foi, por exemplo, a Helene trouxe da gente explicar mais os conceitos e tal, porque a gente acabou ficando muito na discussão do nome pra gente não perder isso. A ideia propõe assim, vamos decidir o nome e aí depois decidir o escrito. No escrito tem a coisa da Helene, ó, tá muito termo técnico, vamos fazer uma coisa mais popular. A Magal pediu, além disso, para dizer que a rede é um movimento social, porque não está escrito. E aí a gente tem as duas coisas, o nome e depois o que é escrito, mesmo que não saia redondinho aqui, a gente, pelo menos a ideia central, aí depois dá uma melhorada e tal, para publicar no site, no folder, daqui por diante, é esse textinho. Ah, o que é a rede? É isso aqui, entendeu? Aí a gente faz, pode ser? Então vamos, eu vou escrever aqui para a gente ficar mais esclarecido. Então, vamos votar, é isso? Vamos para as propostas, a gente vê se... A proposta 1, vamos dizer assim, é manter o nome atual. Rede Estadual de Saúde Mental e Economia Solidária, que é o nome hoje. Como é que é a rede estadual? Rede Estadual de Saúde Mental e Economia Solidária, que é o nome hoje. Proposta... 2. Magal, vê se eu entendi a sua. Você acha que o nome da rede tinha que ter cooperativismo social? É isso? Não, movimento social. Não, não, isso não tem. Mas o nome, você acha que devia ser rede de cooperativismo social? Ou não? Tá, então essa é a primeira proposta. Tá. Que é aquela... Não, a proposta 1. Não, a proposta 2 seria Rede Estadual de Economia Solidária e Saúde. Tem uma terceira que eu entendi, vamos ver se é isso, né? Que a Evelyn está anotando aqui, ela também disse. A terceira seria inverter, mas manter saúde mental. Seria Rede Estadual de Economia Solidária e Saúde Mental. Não? Então nós temos, vamos dizer, os três. O nome como que está, de saúde mental é primeiro que economia solidária. Tem a proposta 2, que algumas pessoas falaram, que é, não é ficar falando de saúde mental, é por saúde mais geral, que aí ficaria rede de economia solidária e saúde, que aí não é só saúde mental. E a terceira seria rede de economia solidária e saúde mental. Tem mais alguma que se perdeu aí? Não, de retirar. Retirar a saúde. Ah, e aí ficar só rede de saúde. De saúde. Pode, só deixa ela anotar e você fala. Mas tem mais alguma? Nossa, pode? Economia solidária e rede cooperativa. É que vamos manter o que a gente já discutiu, porque senão a gente vai ficar até amanhã pensando no nome. Consigo. Primeira proposta 1, manter o nome que é atual. Qual que é o nome? Rede Estadual de Saúde Mental e Economia Solidária de São Paulo. 2, mudar o nome, que é Rede Estadual de Economia Solidária e Saúde. Proposta 3, Rede Estadual de Economia Solidária e Saúde Mental. É inverter só o primeiro, colocando a Economia Solidária primeiro. E o quarto é retirar saúde, saúde mental e ficar só rede estadual de economia solidária. Mais alguma outra ou é essa aqui? Léo, acho que já fechou. É isso? Fechou. Como fazemos? Votação? É. É seu pai, gente. Vai defender? Mas só acabou de defender. Pessoal, está levantando aqui se precisa fazer defesa. Pessoal, acho que não. Já foi feito, né? Porque a gente vai entendendo que já foi defendido. É para votação. Está todo mundo esclarecido dessa proposta? Então podemos votar? Sim. Ó, primeira proposta. Manter o nome atual da rede. Rede Estadual de Saúde Mental e Economia Solidária. Quem vota nessa? Vou contar. Fica de mão levantada. Não, fica de mão levantada. Um, abaixa. Vai abaixando. Dois, três, quatro, cinco, seis. Pode abaixar. Sete, oito, nove, dez. Pode abaixar até aqui. 11, 12, 13, 14, 14. Mais uma ali. Oi, desculpa, 15. Tá. Não pode ver. Proposta número 2. Mudar o nome, invertendo. Rede Estadual de Economia Solidária e Saúde. Você não vai nessa, não? 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Pois será? 10. É isso aí, né? 13, 14, 15, Terceira proposta, mudar o nome, invertendo o que a gente já tem. 15 votos. Presta atenção, pessoal. Rede de Economia Estadual de Economia Solidária e Saúde Mental. Quem vota? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode abaixar aqui. 8, 9. Já contei você. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Gente, lembrando que só pode votar uma vez, tá? É melhor. Quarta proposta. Retirar o nome saúde e ficar. Rede Estadual de Economia Solidária. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Botou o André? Quero botar o André. Tira a foto. Se pudesse soltar duas vezes, eu botaria também. 7. Abstenções? Não. Nenhuma abstenção. É isso aí. Então, a gente mudou o nome para Rede Estadual de Economia Solidária e Saúde. Então, é isso.